te quero, me leva. Me leva que o futuro nos espera. Você é tudo que eu sempre quis. Oh baby girl.